para 2000, pés, ajuste na 014, livre LS, reporte estabilizado. 555-15, autorizado pela editora. A voadora da presença. Salvador, 35393. Estamos no parque de número 5. Ah, não, puxa, acionamento. Felipe 5303, chamada 543, quadra que a equipe de fala, chama para o táxi. Autorizado, portaria para o táxi, 5393. Controle 35296, solicita o nível 150 como final. Sim. Trip 5216, autorizado nível final 150. Ok, 150, muito obrigado. 5216. Salvador, azul 448, para o pushback, treinamento 23. Azul 448, para o que equipe de sala chama para o táxi. Para o pushback, treinamento, para o táxi, azul 448. Alô, LS, com a fazista, gol 1246. Gol 1246, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 295, gol 1246. Trip 5515, desça para 2000 pés. Desceu para 2000 pés, 5515 da trip. 246, o vento 1000 grau 5 lá e chega o trem de pouso. Reportará bastante travado, gol 1246. 5, decimal 4, 5, alternando 1, 3, 3, decimal 6, 5, 5, 2, 1, 6. Tomada 72, boa noite, recém identificação, chegada bom, fiz para 4.000 pés, ajuste 1-0 na 4. O PLB 4 horas, alterno Natal. 5393, autorizado táxi para o ponto de chegada pista 1-0, observando a nave da Azul no patchão no realizando pushback. Quando pronto no ponto de espera, torre 1-1-8 decimal 95, ponto de 1-0 na 4. Gente, autorizado o táxi, pode espera 1895, DP 5393. Controle, autoriza a aproximação para pousar na 1-7, o trip 5515. Confirme controle. Trip 5515, autoriza pouso na pista 17. Autorizado, cancela da presente, tá? Confirme tá visual com campo. Tá visual com 1-7, já cancela presente. Gente, cancelado ao 0059, agora na proa da rotatória, informe visual com a pista 1-7. Já está praticamente na final da 1-7, visual com a pista. Gente, mantenha a aproximação para a rotatória e aguarde transferência. Rotatória vai dar transferência. Trip 5515, complete a aproximação com a torre em 1-1-8, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. 5515. Boa. Boa noite, Trip 5515, na final da 1-7, baixo travado, visual com a pista. Trip 5515, prossiga para o final da 1-7, após ter chegado. Abaixar e travado. Gente, já tem livre pouso. Pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 5 nós. Está livre o pouso 1-7, 5515. 246, solo 00, 0100, direita 219, solo. Direita 209, bolo 246, boa noite. Ilegal 014, via Índia, ponto espera 1895, boa feriada. Paulo Salvador, boa noite, o gol 1-2-4-6 livrou. Gol 1-2-4-6, boa noite, táxi de via Alfa, reportante, seu Juliette. Reportante, seu Juliette, o gol 1-2-4-6. Cinco 972, foi pro Adiduna. Ei, Salvador, boa noite, azul 4438, pode esperar na 10, pronto. Autorizado alinhar e decolar, 4488, vento 1, 00 graus, minha dúvida. Decolagem autorizada, azul 4488. Paulo Salvador, até 3305. 3305, informação em curso Bravo, autorizado Recife, nível 330, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à esquerda, saída Pouca, Jama, Caju, Peruíche 58, aciona 5023, controle em 120.8 e a torre em 118.95. Zero 330 para Recife, decola pista 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, transponder 5023, controle 1208 e a torre 1895, até 3305. 3305, correto, chamando para o posicionamento. Agora pronto. Sola 35595, ou zona 127, livra na esquerda. Zona 3305, chamando para o posicionamento. No 5, autorizado o cruzamento do pátio principal, após pátio táxi para o pátio 3, o tempo finalizado. Cruza o principal, vai ao pátio 3, não quer trabalhar para o principal, não. 0.8, bom feriado. Não se ativar em forma de velocidade. Controle Salvador, gol no 888, Panec. 2. Gol 1170, informe velocidade. 230. Reduza para 200 nós e é o número 2 na aproximação. 09. Drone Salvador, boa noite, 448 azul, cruzando 1500 pés, Pucajão, Maracaju. Esse gol chegando a bom, 4000 pés, comunicador, gol 1888, pois deu contato com esse. Sim. Drone Salvador, azul 4488. Azul 4488, boa noite, contato radar, sua para nível de voo 350 na saída Puca. Boa noite, temos a 350, tudo levado direto para Caju? Mantenha a saída, guarde coordenação com o Recife. 4488. Rio 5972, tem condições de aproximar nessa proa ou necessita de um vetor? Não, está completamente visual. Sim, está autorizado, reporte estabilizado. Novo Salvador, Oceanair 6393, puxe e acionamento no portão 4. Chamar 6313, coordenando com a equipe do Espada, chama para o táxi. Chamar 972 para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 1960, reporte estabilizado. 1960, reportar estabilizado. Gol 1170, desça para 3000 pés. 3000 pés, 70. 4488, voo proa do Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, 4488 azul, muito obrigado. Controle 1208, trip 5393, tá? Boa noite. Dois completos de aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. Gol 1170, desça para 2000 pés, livre LSX, pista 10, ajuste permanece 10, 14, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado. 4-2, Salvador, uma boa noite, o trip 5393. Salvador Approach, Oceana 6224, with information, bravo, good night. Oceana 6224, stand by. Trip 5393, boa noite, contato radar, sul para nível de voo 190, saída PUCA. 190 na saída PUCA, 5393. Oceana 6224, Squawk ID. Squawk ID, 6224. Pouso, aí vai embaixo na base. Nível pouso, confirmo. Está embaixo e travado, senhor. Estimativo, confirmo livre pouso, vento 100 graus, meia dúzia mais. Livre pouso para o Rio 5979. Bom, desce para 4000 pés, ajuste 1014. Oceaner 6313, nós temos 162 a bordo, 5 horas e 5 de autonomia, altera Galeão. Oceaner 6313, táxi Viense, ponto de espera da pista no 0, quando pronto, torre em 118, decimal 95, altímetro no 0, no 4, bom gol. Táxi até o ponto de espera da 110, quando pronto, 295, uma boa noite para vocês e até a próxima. Chanel 6224, voe Duna. Duna, 6224. Correction Duna, intersection Chanel 6224. 6224. Azul 4488, chame Recife em 12545, alterno 3365. 35 decimal 4533 decimal 65, bom feriado. Igualmente. Colário 72, solo aos 12, livre à direita, chamou 219, solo. 1219, solo, bravo. LS, reporte estabilizado. 2014, livre LS, reporte estabilizado, gol no 881. Gol 1170, controle de aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 95. 3, atento ao sinalizador. Estimativo, confirma por favor, tem disponibilidade de um PLB, uma controladora do radar aqui para o Rio? Afirmativo. Ok, obrigado. Nada. Águia está em livre pouso, 80 graus, 7 nós, livre pouso. É, bora lá, está lá. Salvador, Tan 3305, postback, acionamento, tem. Tan 3305, olha, minha equipe só chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, 3305. Salvador Oceané 63, 13, ponto de espera da 10. Sente Oceané 63, 13, está autorizado, alinhar e manter pistão 0. Ali mantém 90, 63, 13. Gol 1888, avisando. Gol 1888, complete aproximação, torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, gol 1888, uma meia do dia certo. Estabilizado. Sim, ele vai reportar estabilizado, 6224. Gol 1170, boa noite. Gol 1170, boa noite. Táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 1170. Oito, livre pouso, vento 090 graus, reduz anais. Livre pouso, voo no 888. Meia 3, 1, 3, decola, 1, 7, controle 208. 208, boa. Equador, Oceaner 6313, decolado, passa 1300. Oceaner 6313, contato radar, sua para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, 6313. Autorizaria para o Agileira para o 6313? Autorizado. Agileira 6313. Zulu 4235, desça para 2000 pés, ajuste 10, 14. 2014, o azul 4235. Salvador, 1888. Salvador. 35393. Prossiga. Autoriza pro direto do destino. Contém diretamente com Recife, frequências 12545, alterna 13365. 0, quando pronto, torre 118, decimal 95, outro nível 0 no 4, bom voo. 04, 4, quando espera, torre 118. 118.95 118.95, thank you. Good night. Good night. Azul 4235, autorizado ILS, que saiu pista 10, repórter estabilizado, informo que irá seguir tráfego 12 horas, 6 milhas e meia, com 180 de ground, 1 Fokker 100. Nave do aeronave, descendo a 2000, autorizado X-Way, reportará estabilizado Azul 4235. Gear down the launch, Ocean Air 6224. Oceaner 6313, vou em bridge. Direto o bridge, 6313. Próximo a Juliette, 1888. 1888, aceitando ingresso. E a Juliette para o portão 04. 04, 1888. Salvador, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 295, até daqui a pouco, 35 azul. Até. Torre Salvador, é o azul 4235, localizador com o campo à vista, 7 milhas da cabeceira. Gente, qualquer aproximação, vai autorização de pouso. Azul 35. Então 3178, boa noite, é Gadamari, desça para nível de voo 050. Gadamari 050, da frente da Bravo, autoriza a necessidade de voar em TAP, senhora da presente. Autorizado, vou em TAP. Gadamari, muito bravo. Oceaner 6313, chame Recife em 1251, alterna 13325. 1251, alterna 3325, boa noite, até a próxima, minha 313. Boa noite. É 224, solo, 25, direito, 219, jovem. 29, grande. É. 235, cheque de saída de pouso, 100 graus, 59. Baixa travado, está autorizado pouso, cabeceira no 0 azul, 4235. Juliette, Porto 1. Alfa Juliette, Porto 1, grato, 62, estou. Solo Salvador, Rio 5972. Canal 72, informação em curso Bravo. Autorizado Galeão, nível 340. Decola da pista na zero, primeira curva após decolagem à direita. Saída da Eulia da Mótiva. Autorizado 10, SMAP, pode confirmar a rota do plano. Chama 5031 no controle 120 decimal 8 e torre 118 decimal 95. Olha, senhora, foi intercortado no meio da sua mensagem. É, foi copiado o 5972 da Rio, Galeão 340, decolando da 10 com curva direita da Euleda. A partir desse momento, o senhor copiou 5031, 120 decimal 1 e 118 decimal 95. Gente, Rio 5972, vou repetir a organização. Autorizado Galeão 340, decolando da 10 com curva direita da Euleda Mótiva. Autorizado 10, ex-mater, pode conformar a rota do plano. 5031 é o transponder, o controle em 120, decimal 8, e a torre em 118, decimal 95. Sente, autorizado Galeão 340, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, SMAP. Autorizado 10, Alfa Charlie 5031. controle 120 decimal 8 e torre 11895, protegeu o Rio 5972. Rio 5972, Del Leda Motiva, após o aterro do Luna 0, após o SMAP. Afirmativo. Leda Motiva, após o SMAP, aterro do Luna 0, Rio 5972. Correto, chama posicionamento. Safanema. Salvador, 4235 Azul, está no táxi, aguarda instruções. Azul, 4235, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 8, 35 Azul. T05, decola os 28, controle 208. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, o TAM 3305 decolou, vai cruzando 1500, a sua escuta. TAM 3305, boa noite, contato radar, sua para nível de voo 330 na saída Pucaracaju. 330 Pucaracaju, se não for atrapalhar, tem como coordenar direto a Aracaju? Aguarde de coordenação. Na escuta. TAM 3305, foi feito o contato e negativa para hoje, Aracaju. Não, não há problema. Obrigado aí de qualquer forma. Salvador, 4235. 4235, prossiga. Só para a sua informação, aqui nessa taxiway alfa, um pouquinho mais atrás ali que a gente já passou, tem um buraco na taxiway, tá? Sim, Kilo? Foi praticamente próxima a Taxway Kilo ali, acho que um pouquinho depois dela. Sim, grato, vamos informar aí pra ela. TAM 3178 livre LS, reporte estabilizado. Continua estabilizado, 3178 LS. 120 para 330, está 3305. Controle. Confirma, eu TAM 3305, cruzando 120 para o 330. Gente, TAM 3305, chame Recife, frequências 12545, alterna 13365. 2545, 3365, obrigado, boa noite. Boa noite. Gol 970, com informação, bravo. Gol 970, sem identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 050. Identificou chegada da Mari para o 050. Autoriza tudo para o gol 970. Autorizado.3178, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 1895 a torre, obrigado e boa noite. Boa noite. Codua, boa noite, está 3178, 2 milhas do externo, pode estar travado. 6178, livre pouso, pista 10, o vento 060 graus, 8 nós. Afirmativo, livre pouso no 0, TAM 3178. Oceanair 6224, good night. Information Bravo is right. Clear to Aracaju, flight level 190. Departure runway 10, left turn. Ocajamucaju departure, Gulf 677, squawk 5032. Have a better for 120.8 and tower 118.95. Good night. Kaju 190 via Golf 677. We'll take off on 1-0 with the left turn, Puka Java Kaju. 503-2-7-4-1-6-0 decimal 8 for control and 1-1-6-8-9-5 for tower. Ocean 6, Joshua 4, call back to report to ready for pushback instead of. Uno 970, autorizado pela Ditona, descida para 2000 pés, ajuste 1014, livre LS, reporte estabilizado. Em foi Ditona 2014, reporte estabilizado, antes foi gol 1970. Nós entramos em contato com o centro para sua autorização. É, o operador da posição não tem nem a sala plano de voo, ok? Solicito que entre em contato com o DOS para providenciar uma nova mensagem, pois o centro não tem seu plano. Ok, vai dar lá para a empresa aqui. Solas 41, direita 219 solo. Direita 219 solo, tá 3178. Solo Salvador, boa noite, tá 3178, quebrou. Rodrigo, 1178, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 06, bate 1. Alfa, Juliette, para o 06, bate 1, tá 3178. Confirme para o solo. Rio 9810, formação em curso Bravo, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída da Eule da Motiva, aperto 10, bridge, aperto 16, baixo conforme a rota do pano, adiciona 5035, controle em 120.8, é a torre em 118, decimal 95. Gente, o Rio 9810, faz o check no equipamento do rádio, aparece que proteja novamente a autorização. Salvador, Rio 9810? 798 no 0, prossiga. Troca de equipamento, confirma com o restante agora. Intensidade 3. Então, com o piloto está autorizado Guarulhos, nível 340. Curva direita particular, Jael, Vida, Ótima. 5035 Transmoder. Controle de saída 1208, torre 122, 718, 95. E 98 no 0, protegimento correto, chama para posicionamento. Estabilizado, Gol no 970. Gol no 970, chame a torre, 1918, decimal 95. 1895, Gol no 970. Salvador, Gol 970, final a 10, baixar para baixo. Sente 970, livre pouso, pista 10, vento 060 graus, 5 nós. Livre pouso, Gol 970. Salvador Azul 5001, está sendo a informação Bravo 340 Guarulhos.cópia. Azul 5001, Bravo, confere, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída da El, Leda, Motiva, upper Zulu 10, bridge, upper Zulu 16, após conforme a rota do plano, aciona 5030, controle 120, decimal 8. Vamos lá então, aprovado Guarulhos, 360, decolador 10 com curva direita, o perfil é da El, Leda, Leda, Rua Motiva. Eu peso no 10, bridge, eu peso no 16 e segue a rota conforme o plano. Salvador opera em 1208, o transponder é 5030 para o Azul 5001. Azul 5001, correto, chama para o posicionamento. Vai chamar 01. 29250. 19250, prossiga. Poderia verificar junto ao vento nosso plano então sistema? Sim, só um instante. Yes. Solos 49, direito, 219 solo. Direito, 219 solo, 1977. Estacionamento, por gentileza? 1890, acordando que a equipe de fora chama para ataque. Obrigado, chamada. Área 2224, essa identificação, pro de TAP desse para nível 060. Afirmativo, voando TAP, já autorizado 060. 2224, seria possível voar Duna ou Sindra? Voo 1970, táxi via Alfa, reportando para Juliette. Alfa, da Juliette, voo 1970. 2224. Zero da Gol, confirma o destino? Sim. Solo Rio 5972, está falando para o estacionamento. 5972, o 9810 já iniciou? Já foi autorizado? Na sequência era autorizado. Ciente, na sequência autorizado, Rio 5972. Juliette, gol 970. Solo Salvador, gol 970, antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, gol 9. Autorizado, portão 10. Autorizado, portão 10, gol 970. Observar o polo, minha voz, através de 62. Avisou com o polo, 970.